pra ficar tudo certo. Nós precisamos conversar, olhar nos olhos, definitivamente. Eu tô aqui por perto e você tá me procurando. E como está bonita. Por que brigamos tanto? Por que nos machucamos? Se existe uma saída. Opa. Sabe esse cara com a mão levantada no fundo? Esse sou eu. Chorando, bebendo, chamando atenção sozinho. Esse sou eu. E pense no cara chanado, peito arrebentado que se arrependeu. Olha pra cá, esse cara sou eu. Sabe esse cara com a mão levantada? Não aqui, meu rei. Chorando, bebendo, chamando atenção sozinho. Esse sou eu. Pense no cara chanado, peito arrebentado que se arrependeu. Olha pra cá, esse sou eu. Sete melhores. Música 2. Fazer aquilo que os gatos fazem na madrugada. Prepara que a noite vai ser pesada. Eu vou te deixar cansada. Pode fazer barulho, vamos matar a fome. Tô nem aí, pode gritar, o povo vai aprender meu nome. Eu quero despertar o seu instinto animal. Vamos sentir prazer dobrado e racional. Miau, miau, miau, miau. Hoje sou seu gatinho, você é minha gatona. E pode me arranhar pra deixar eu mal. Você é minha gatona e pode me arranhar pra deixar hematoma. Toma, toma, toma. Enquanto o povo dorme, os gatos fazem zona. Olha quem chegou aí, a máquina do amor, Gabriel Cavão. Pelo Sérgio Bernardo, deixa comigo que agora eu que deixo hematoma. Hoje eu tô estranho, eu acordei da vez. Fazer aquilo que os gatos fazem na madrugada. Prepara que a noite vai ser pesada. Eu vou te deixar cansada. Pode fazer barulho, vamos matar a fome. Tô nem aí, pode gritar, o povo vai aprender meu nome. Eu quero despertar o seu instinto animal. Vamos sentir prazer dobrado e racional. Miau, miau, miau, miau. Hoje eu sou o seu gatinho, você é minha gatona. Pode me arranhar pra deixar emar. Você é minha gatona e pode me arranhar pra deixar hematoma. Toma, toma, toma. Enquanto o povo dorme, os gatos fazem zona. Hoje eu sou o seu gatinho, você é. Na sequência, as sete melhores. Música 1. Você pode sentar no meu colo. Vou acariciar seus cabelos. Você já disse tudo com os olhos. Posso te tocar com beijo. Você pode sentar no meu colo. Sei que o amor vai além dessas nuvens. Sei que também consegue sentir tudo que está dentro de mim.